Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas. Cá estamos para mais uma conversa e também com mais um livro. O livro chama-se O Século dos Prodígios e o autor é o Onésimo Teotónio Almeida, que regressa aqui às Madragoas. Está a fazer um ano ou qualquer coisa assim. Aliás, nós estávamos aqui a falar antes de começarmos a conversa. Deve estar a fazer um ano da tua vinda aqui ao programa. Já fez um ano e uns meses. Creio que foi em maio de 2017. Ok, é provável. Na altura vieste falar de um outro livro, A Obsessão sim. da Portugalidade. Sim. Entretanto, trazes aqui um outro, O Século dos Prodígios. O que é que tens feito neste último ano? Sempre a correr, não é? Estamos a falar sobre isso também? Sempre de um lado para o outro? Sim, de um lado para o outro. As pessoas perguntam, mas escreves um livro assim num ano? Não, não é verdade, não. Porque eu estou, neste momento, a recolher, já vou com uns quantos anos, então estou a recolher escritos que eu fiz ao longo de décadas, pensando sempre neste livro, naquele e naquele. E, portanto, agora que estou, era como se eu tivesse capítulos dispersos por revistas e livros coletivos, estavam todos escritos, era preciso ter um pouquinho de calma e concentração para limpar, organizar aquilo tudo para sair num conjunto coeso e coerente, porque foram pensados assim. E, portanto, agora estou na fase de fazer isso, embora continue a escrever outras coisas. E, portanto, não é verdade que eu fiz um livro de quase 400 páginas de ficção. Isso é capaz, os escritores fazem isso rapidamente porque escrevem. Isto é um livro cheio de dados e fatos, não, e não se escreve, não se faz investigação dessas de um ano para o outro. Portanto, o livro sai agora, mas foi escrito como o outro ao longo de várias décadas. Mas foi escrito, eu costumo dizer, foi um livro que foi, os capítulos foram artigos publicados por aqui e por ali, com e agora reuni os textos sobre o século XVI português, que foi de fato um século prodigioso. O século dos descobrimentos, agora é politicamente incorreto falar sobre descobrimentos. É verdade. Onésimo, o que é que achas disso? Desta polémica, foi a propósito do museu, sim, do nome sim, do museu? Sim. Bom, o livro estava planeado há muito tempo para sair e sai na mesma, porque eu trabalho há 40 anos sobre esse tema. Eu ensino essa matéria a gente jovem, falo por todo o mundo sobre essa temática e não há problema nenhum. Não quero fazer uma grande questão com o descobrir, mas quando a polícia descobriu o criminoso, quando dizem assim, descobriu, eles não descobriram nada, porque já estava lá. Quando a polícia descobriu o criminoso já existia. Você faz um tanto barulho, as pessoas dizem tanta coisa, e não pensam, é uma coisa, eu acho tanta piada, porque descobrir não significa inventar, as pessoas, em uma coisa é inventar, tu consegues descobrir, não significa que não estava lá, claro que estava lá, mas eu descobri, pronto, houve descobertas, mas a questão não é que tanto o descobrir, a questão é o importante no processo todo do século XVI, XV e XVI, foi a procura, a descoberta, mas de um caminho para a Índia. Os portugueses não descobriram a Índia. Nunca ninguém disse, nem sequer na escola primária me disseram que os portugueses descobriam a Índia. O que sempre nos disseram foi que descobriram o caminho marítimo para a Índia. Sim. Portanto, então qual é o problema? Não há problema nenhum. Descobriram o caminho daqui da Europa, ao longo da África, para a Índia, ninguém foi antes de nós, pronto, fizeram. E agora a questão principal deste livro é, isso não acontece por acaso, isso foi um projeto organizado, ao princípio não pensaram na Índia, foi um projeto organizado e pensado e só foi possível graças a uma mudança radical de mentalidade, da mentalidade dominante na altura, que era a mentalidade medieval. E isso é inovador na altura, ninguém estava a fazer isso. Isso que é o livro é exatamente sobre isso. Já lá vamos ao livro, e já que falámos sim, nesta questão, eu não resisto a perguntar-te se este policiamento crescente da linguagem acaba por perturbar também o pensamento, tu és um homem do pensamento, e acrescento aqui uma outra pergunta, e já que vives nos Estados Unidos, se de alguma maneira esta é uma moda norte-americana? Não, não é. Está muito em voga nos Estados Unidos, mas não é uma moda norte-americana porque na União Soviética era assim. e no tempo de Salazar também era assim, portanto, e no tempo do Hitler também era, portanto, houve sempre, e na Inquisição também era. Portanto, há um impulso totalitário. Não, espera, o que eu quero dizer é o seguinte, é que essa tendência de controlar o pensamento e de controlar a expressão sempre existiu, nós fomos magníficos nisso, com a Inquisição aqui na Espanha, e no tempo de Salazar, e na União Soviética fizeram, e na China fizeram, portanto, os Estados Unidos até eram um país bastante livre e que se prezavam de, na tradição inglesa, de deixar tudo ser dito. Importaram a moda europeia, eles é que importaram a moda europeia, mas depois transformaram-na nas universidades e tornaram, elaboraram de tal maneira e depois reexportaram, e agora toda a gente está aqui a reexportar isso, mas eu falo, eu ensino essa matéria a alunos americanos, e nunca ninguém, nunca nenhum aluno, ao ler estes textos todos do Pero Vaz de Caminha, do Camões, leem isso tudo, e são alunos brilhantes, nunca ninguém diz... Não querem tirar palavras. Não, eles leem os textos e acham piada porque nunca tinham lido isso, não sabiam. Porque quando se vai ler estas coisas no seu contexto, é de um interesse extraordinário e eles interessam-se. Portanto, eu não tenho paciência, eu já passei por tantas modas. Quer dizer, o controle do pensamento, o controle da linguagem, eu já passei por tantas modas. Eu cresci no salazarismo, eu depois passei a fase do marxismo, onde não se podia dizer isso, não se podia dizer aquilo outro e tal. E, portanto, a atitude é que é a mesma, o vocabulário muda, as modas mudam, mas a atitude permanece. Eu não tenho paciência para essas modas. Mas tens paciência para escrever este livro? E há pouco dizias que era uma reunião de ensaios, foram escritos em diferentes alturas. Eu fico curioso em relação a uma coisa. Na altura em que escreveste cada um destes ensaios, já pensavas num livro? Sim. Sim, eu também não quero que me digas como diziam do Américo Tomás, que era um gênio, porque aos 4 anos já sabia o que sabe hoje. Não quero que me atires essa. Também não, aquela dizer, muito mas... boa, que é a história de ser um homem do seu tempo. É um homem do seu tempo. Mas eu, quando comecei a escrever isso, eu já tinha feito uma tese de doutoramento, portanto, eu já era um adulto, eu já tinha 30 e tal anos. Eu posso dizer, mais ou menos, quando, entre os meus 25, a minha mudança daqui de Portugal para os Estados Unidos, os primeiros anos, o embate, depois o doutoramento, a formação americana, etc. Aqueles anos foram o período em que eu, mais ou menos, me formatei, é como se fosse um computador novo que a gente compra e formata o computador. E, portanto, comecei a ter interesse. Eu não estou a dizer que penso exatamente como pensava na altura, mas as questões de fundo começaram a interessar-me na altura, e eu tenho textos aí, desse livro, que foram escritos em 1980, e não... Quer dizer, o que eu fiz foi aperfeiçoei-os, corrigi pequeninas coisas, mas no fundo já estava a ver assim, que era, naquela altura, interessava-me. Há duas coisas, duas notas. Uma delas é os portugueses exageram, nós fomos assim, os maiores do mundo, blá, blá, blá, blá. E às vezes não acertam naquilo, na nota em que de facto foram inovadores. E por outro lado, quem vive no estrangeiro, sobretudo no mundo anglo-americano, às tantas fica cansado de ouvir a ignorância, se aperceber da ignorância anglo-americana sobre o que aconteceu em Portugal, porque os ingleses já começaram essa mania, tudo nasceu ali, a modernidade nasceu na Inglaterra, eles é que fizeram, tudo começou lá. E não é verdade, a modernidade foi um processo lento, passou por várias fases e uma das etapas passou por aqui. E até teve influência na altura, teve, o que aconteceu aqui, teve bastante influência no mundo em vários aspectos, em várias áreas. E o livro fala disso. E, portanto, porque eu falo e eu lido com alunos americanos na universidade, tenho alunos do mundo inteiro, e falo em vários sítios e encontro gente que não sabe nada disso, eu acabo fazendo um papel, não é nacionalista, porque não gosto nada de nacionalismo, mas é um pouco ensinar aos ignorantes, assim, olha, vocês pensam que isso começou assim, assim, assim, não, mas já muito antes havia assim, havia assado. E as pessoas interessam-se, as pessoas curiosas começam a interessar-se, dizem, é verdade, pois é, como é que se vai de Lisboa à Índia naquela altura, quando ninguém sabia se o Oceano Índico era um lago, ninguém sabia uma coisa, as pessoas sabiam que a Terra era redonda, mas ninguém sabia. E era a grande questão, que é, quando se passa o Equador para lá de lá, o que é que acontece aos barcos? São absorvidos, são levados para onde? Como é que é? E há gente de lá de lá, e se há gente de lá de lá, como é que é? Está em pé, está de cabeça para baixo? Os gregos diziam que se existissem lá, estavam de pernas para o ar. Isso eram mistérios na altura importantíssimos. E que quando a gente começa a perceber e a ler os documentos da altura, e os debates, etc., passa a ser uma história absolutamente fascinante. E quem vai descobrir que é possível viver no hemisfério sul e que se pode navegar e que se vai por aí abaixo e que afinal se pode passar do Oceano Atlântico para o Índico, porque a África não acaba na Antártida, porque o mapa de Ptolomeu tinha a Terra até lá abaixo. Essa é uma descoberta portuguesa? Absolutamente, absolutamente. Ninguém sabia, na Europa não sabia. Mas não é só, mas ninguém sabia. Mas ninguém sabia, ninguém se tinha tentado. Ninguém tinha tentado viajar pela sul da África, para o lado de cá, pelo menos ninguém sabe de ninguém ter feito isso. E, portanto, isso é uma novidade. E agora a questão é, como é que isso foi feito? O processo laborioso, cuidadoso de viagens, de por etapas, de voltar para trás, de tomar nota, de registar tudo e avançar e melhorar os barcos e melhorar os instrumentos e os navegadores irem e depois trazerem informações e trazerem dificuldades, trazerem problemas e depois dialogarem com a gente que está em terra, faz-se assim, não faz-se assado, é assim, aquela ilha está ali, não está, deve estar para lá. É isto, é um processo absolutamente fabuloso e nós portugueses armamos em patetas muitas vezes, que é, ah, não quero ser nacionalista, blá, blá, blá. Mas não sabem nada disso, porque não leem. Ler esses textos, isso é um fascínio. Já lá vamos, essa questão também do ser nacionalista demais no tratamento destas questões e de menos, ou pelo menos levar com esse preconceito de estás a ser demasiado nacionalista. Sim, sim. Onésimo Teotónio Almeida, O Século dos Prodígios, A Ciência no Portugal da Expansão, é uma edição da Quetzal, e vamos ouvir aqui Carlos do Carmo com Gaivota, apesar de o animal que está na capa deste livro ser um rinoceronte, começamos por uma gaivota. Se uma gaivota viesse trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar, que para feito coração no meu peito bateria, meu amor na tua mão. Nessa mão onde cabia perfeito meu coração, se um português marinheiro dos sete mares andarilho fosse quem sabe primeiro a contar o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se enlaçasse, que para feito coração no meu peito bateria. Na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito meu coração. Se ao dizer adeus à vida as aves todas do céu me dessem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor,

Isso é, porque eu ouvi imensa informação. Garcia de Horta dizia que se aprendia mais num dia em Lisboa do que em 100 anos na Roma, em Roma, porque os barcos chegavam cheios de informação, traziam pessoas, gente nova, diferente, traziam plantas, traziam tanta coisa, traziam gente que andava por aqui e por ali. Claro, muita gente também aldrabava, mentia, dizia, mas a informação que era guardada, havia um rigor impressionante. Os roteiros, havia o registro diário do que se tinha feito com um rigor, e isso é completamente novo na altura, um rigor absolutamente espantoso. E nós vemos agora o medir, havia uma, a quantificação começou na Europa aí por 1200, 200 e tal, a preocupação com medir o espaço, medir o tempo começa a medir-se como, preocupação com o relógio, com as igrejas, uma obsessão pela matemática? Sim, sim, quantificar, medir, observar e medir. Os relógios nas catedrais, nas igrejas, o tempo do dia começa de manhã à tarde, começa a ser regulado não apenas pelo sino, mas pelo relógio. E essa é a preocupação europeia, que ninguém sabe porque é que é, mas começa a alastrar e medir tudo, registar as costas, as baías, a profundidade das baías. E isso era importante porque isso era para salvar vidas, porque um roteiro registava todos os pequenos pormenores, porque o roteiro era depois dado ao piloto seguinte que vinha no barco para ele não cometer os mesmos erros. Isso era uma atitude de experiência e erro. E isso é uma mentalidade completamente nova, porque os portugueses encontraram problemas por aí abaixo, pelo Oceano Atlântico, que nunca ninguém tinha encontrado. Então é uma coisa curiosa que acontece com os portugueses, que é muito do conhecimento que se tinha do mundo naquela altura, eram os gregos diziam, era assim, era assim. E esta gente que vai nos barcos apercebe-se que aqueles gregos, ao escreverem sobre aquilo, não tinham estado lá. E começam a dizer assim, o que é que eles sabem sobre isso? Não sabem nada. Começaram a rejeitar os gregos. Eles escrevem de cor, eles nunca vieram aqui. E tal. E começa isso a dar-lhes até um ar, alguns deles, um bocado de sobranceria. Mas instaurou um novo critério de o que é do que é que constitui a verdade. Não é o que vê nos livros, mas é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente experimenta. E a gente experimenta e vem outro a seguir e experimenta e confirma. E depois o outro diz, é assim, não, o outro é assim, o outro vem a seguir e diz, não, não é bem, é assim, mas não é bem assim, é assim. E vão corrigindo, aperfeiçoando os mapas, as estrelas. É importante depois, a partir do Equador, perde-se a estrela polar para viajar de noite. A estrela polar funcionava como se fosse o Sol, mas para o lado sul não havia estrelas nenhumas, não havia, ninguém as conhecia. Era preciso fazer o mapa, identificar as constelações e arranjar o equivalente para o polo sul da estrela polar. E eles descobriram, que aí inventaram, viram um conjunto de estrelas e fizeram uma constelação, uma criação, viram um conjunto de estrelas e dizem assim, olha, aquilo parece-se com tal, e lá chamam o nome àquele animal ou àquela forma, é uma, e agora aquela vai ser a nossa orientação. Quando a gente quiser ir para o sul, vai para ali. Isto foi tudo descoberto por eles, feito, descoberto e criado e inventado por eles para sobreviver. E todo o mapa por aí abaixo, do lado ocidental e oriental, da África e da América do Sul, isso é tudo mapeado pelos portugueses, etc. Depois, quando chega o Índico, não, quando chega o Índico, os árabes já funcionavam, dominavam aquilo tudo. E os portugueses entram naquele espaço e aí as coisas mudam. Quando os portugueses chegam ao Índico, percebem rapidamente que, afinal, da Índia, quem manda são os árabes. E quando o Dom Manuel tinha mandado o Vasco da Gama procurar questões, e ele, quando chegaram lá, dizem que os portugueses, quando chegaram lá, pensavam que tinham... É uma das questões que abordas no livro, essa questão dos cristãos da Índia. É, diz-se sempre, os portugueses chegaram lá e patetas pensavam, então, acreditavam que iam ver cristãos e chegaram lá e viveram aquele tempo todo lá. Não é verdade. Isso não pode ser verdade, é só ler os documentos. Os portugueses tiveram 3 meses na Índia e aperceberam-se clarissimamente que os indianos não eram cristãos. O que se aperceberam foi, muito claramente, foi quem dominava naquilo tudo no comércio, era todas as mãos dos árabes. Mas o Dom Manuel que disse ao Vasco da Gama, não te atrevas a voltar para trás sem me dar notícias de questão, descoberta de cristãos. E então o Vasco da Gama disse ao Dom Manuel, muito devagarinho, com muito cuidado e tal, hein? Bom, cristãos, mas Dom Manuel percebeu. E na segunda viagem de Vasco da Gama para a Índia, leva uma armada e eles vão para lá, e aí é que é o lado mau português, que é, foi ali, foi dizimar, derrubar, destruir os árabes, e fizeram tudo, e fizeram alianças com os indianos, e conseguiram essas alianças com os indianos. Essa parte não me interessa já tanto, porque já é parte mais política e económica, que está mais do que estudada. O que eu achava que não estava devidamente, não se tinha prestado devida atenção, era a fase de como é que nós fomos por aí abaixo até chegar lá. A outra parte é mais desconhecida e eu não, a única coisa que eu no livro que eu tenho em relação a isso é que não é verdade que os portugueses foram patetas e pensavam que estavam a falar com questão. Se tinham a certeza, aperceberam-se bem claramente, e eu faço, desenvolvo esse argumento, não vale a pena andar aqui a explicar tudo, porque não há tempo, são pequeníssimos pormenores, eles perceberam que não estavam no meio de questões. Eles perceberam foi que os árabes é que dominavam e que havia uma religião qualquer ali que não tinha... Ah, podia ser os descendentes dos cristãos de lá, mas não tinham... Não tinham. Eles sabiam. E isso eles apercebem-se logo no segundo ou terceiro dia da sua chegada à Índia. Está tudo registado no livro do Álvaro Velho, que é o relato, mas as pessoas não leem estas coisas. Leiam com cuidado estas coisas e vejam onde é que está. E depois passam 3 meses e nunca mais falam em questões. E por causa desses erros, e há bocadinho falavas disso, da expansão portuguesa, é por causa disso que provavelmente, por algumas pessoas, vais ser inevitavelmente olhado de lado por ter escrito um livro cujo título é O Século dos Prodígios. Muita gente olha para isto e diz, O Século dos Prodígios, estamos aqui diante de um perigoso nacionalista. Sim, mas isso é inevitável. Eu sempre disse, pensar toda a minha vida eu escrevi, eu resisti a exageros de um lado e do outro, da direita e da esquerda, sempre. E eu sou muito pelos fatos. E eu aí, sobretudo, estou a falar é com anglo-americanos. E a dizer, olha, vocês na vossa narrativa da história ocidental esquecem isto que aconteceu. Eu não estou a dizer que acho bem ou mal o que foi feito. O que eu acho é que a narrativa do que foi feito está incorreta se não conta isso. Eu não tenho nenhuma autoridade para alterar a história. Eu não tenho nenhuma autoridade, nem me preocupo em dizer que está bem ou está mal o que foi feito. A minha preocupação, e quando um historiador o que deve fazer é olha para trás e diz, os fatos não foram assim, foram assim, assim e assim. Que poder tenho eu para dizer que não devia ter sido assim? Não é essa a preocupação. O historiador não faz isso. Eu só corrijo fatos, mais nada. Aliás, portanto, se vierem dizer que sou da direita ou da esquerda, eu tenho uma mão para a direita, tenho uma mão para a esquerda, a minha cabeça está no meio, está no centro. Eu posso confirmar. Isto, apesar de ser rádio, eu confirmo isso. Aliás, há aqui uma expressão que tu utilizas que eu achei uma expressão curiosa. Aliás, dá no meu capítulo, que é revisitação serena. Sim. Achei curioso isto. Isso tem um bocadinho a ver com isso que estás a dizer. Porque, sabe, quando eu converso com as pessoas serenamente, as pessoas aceitam isso. Depois é publicamente é que não aceitam algumas coisas. Ah, bom, não convém dizer, claro, tens razão e tal, mas sabes, não convém dizer isso, porque vai ser interpretado assim. Apá, nunca mais se inventava a faca. A faca foi inventada e a faca corta queijo e mata alguém. Ah, não inventes isso, que isto alguém vai usar isso para matar. Está bem, pronto, eu não tenho culpa nenhuma disso, mas... Uma faca faz isso e também faz outra coisa. Quem quiser usar esses dados pode dizer que isto depois vai dar na escravatura. Tudo bem, eu não estou a dizer com isso que eu apoio a escravatura. Mas não tenho nada, eu só estou a dizer. O caminho para a Índia foi descoberto porque houve um processo novo, mental, diferente, que não existia antes e que foi totalmente diferente e inovador. Não tinha acontecido ainda na história do Ocidente, isso não tinha acontecido. Isso significa que eu acho que o Benfica deve ganhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas achas, claro, não? Que o Benfica deve ganhar? Sim. Nem sequer me pronuncio. Eu estou a ver aqui, olha, verde e vermelho nos botões. Eu sou de Sporting, não praticante, mas enfim. Muito bem. Onésimo António Almeida, gostei disso. Sportingista não praticante. É. Estamos à conversa a propósito deste O Século dos Prodígios. Falavas tu da invenção da faca. A voz do Camané pode ser uma faca. Eu sou um grande fã do Camané, ele sabe disso. Vamos ouvir o tema Lume. Camané, então, nos próximos minutos aqui nas Madragoas. Foi assim, era costume, tu vinhas pedir-me lume ao balcão daquele bar. E eu disse que não, primeiro, depois comprei o isqueiro. E até voltei a fumar. As noites que nós passamos, quantos cigarros fumamos, tanto lume que eu te dei. Um dia acordei com frio, estava o sincero vazio e nunca mais te encontrei. Mas ontem naquele bar, de repente vi-te entrar. Foste direito ao balcão, como era o teu costume. Vieste pedir-me lume, mas eu disse-te que não. Se quando te foste embora, deitei o isqueiro fora, que lume te posso eu dar? Pede a outro que te ajude para bem da minha saúde. Eu já deixei de fumar. Teus passos na escada, vi da janela o teu carro, debaixo do travesseiro encontraste o meu isqueiro e acendeste-me o cigarro. Debaixo do travesseiro encontraste o meu isqueiro e acendeste-me o cigarro. Caracol e que não tem corrimão, é uma escada em caracol e que não tem corrimão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Vai a caminho do sol, mas nunca passa do chão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Os degraus, quanto mais altos, mais estragados estão. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Nem sustos, nem sobressaltos servem sequer de lição. Quem tem medo não é só. Quem tem sonhos também não. Quem tem medo não é só. Quem tem sonhos também não. Há quem chega a deitar fora o lastro do coração. Há quem chega a estar fora. O lastro do coração sobe-se numa corrida, corre-se perigos em vão. Sobe-se numa corrida, corre-se perigos em vão. Adivinhaste? A escada sem colimão. Adivinhaste a vida, a escada sem corrimão. Camané em dose dupla, depois de Lume, também esta escada sem corrimão. Hoje estou à conversa, relembro, com o Onésimo Teotónio Almeida. O livro é O Século dos Prodígios, uma edição da Quetzal. Um dos ensaios deste livro debruça-se sobre a importância de Camões nisto tudo, ou como Camões acaba por espelhar esta realidade da qual falas neste livro. Fui buscar o Camões pelo seguinte, porque as pessoas dizem, o Camões, naquela altura, escreve um poema em 1572, já depois dessa aventura toda, e o Camões não tinha sinais, não dava sinais. Uma outra pessoa aponta isso, mas não estava dentro desse espírito que tu falas. Não, Camões fala, está bem dentro desse espírito. Camões, uma coisa curiosa, Camões foi à Índia, e quando Camões, os Lusíadas são um modo, uma narrativa épica, do Vasco da Gama a responder ao rei de Melinda, perguntar quem são vocês, de onde é que vocês vêm. Ele diz, somos portugueses, blá, blá, blá. E quando, no capítulo, no canto quinto, Camões põe na boca de Vasco da Gama a narrativa da viagem, ele não narra a viagem de Vasco da Gama, narra é a sua. Porque Camões faz a viagem. E isso já estava dito. Mas o que é curioso é que a linguagem usada por Camões naquele canto é diferente da outra. É uma linguagem muito mais referencial, muito mais terra-a-terra, não tem aquele estilo grandiloquente, bombástico, de armas, barões, assinalados. Não, vai narrando. E só mesmo quem fez aquela viagem pode contar as coisas assim. A última serra que se vê de Portugal é a Sintra, depois ali a Madeira para a esquerda. Só mesmo alguém que fez isso. E esse canto quinto acaba sendo um exemplo magnífico da nova mentalidade de que Camões já... que Camões já respirava, que era o ver as coisas, ver claramente visto, e ele está sempre a dizer porque eu vi. Essa ideia do testemunho direto? E é um testemunho direto que é dele, põe na boca do Gama, mas é ele próprio. Ele chega a um sítio, e eles param numa costa da África, e eles vão à praia, e o Camões diz que é o Gama que faz isso, mas a gente sabe que é o Camões, que é o próprio Camões que faz isso. Os homens foram uns atrás da água, outros atrás de mulheres, que mas fugiam, ficou na praia com o astrolábio a medir, para ter a medida exata, porque a bordo, com as ondas, e não era possível ter muitas medidas exatas. Ele fica com o piloto em terra a medir e tal. E, portanto, o Camões, em meses de viagem por aí fora, conversou com os pilotos, conversou com gente que sabia. Ele estava informado. Hoje sabemos que ele conheceu na Índia o Garcia de Horta, que era um português judeu, cristão novo, que lá estava, muito interessado a estudar a botânica, a estudar por razões medicinais, saber quais eram as plantas que os indianos usavam para curar determinadas doenças, porque as pessoas acreditavam que Deus dava doenças, mas também dava as plantas correspondentes necessárias para curar. E, portanto, Camões encontrou-se com ele. E, portanto, Camões era um homem, por um lado, muito informado, muito clássico, formado com a mentalidade clássica, mas um homem com um espírito muitíssimo aberto, e quando fez a viagem respirou completamente um espírito novo que não existia em quem ficou só na corte. Havia uma diferença, e os marinheiros sabiam disso, que é estar lá fora e ver é diferente de nunca ter saído lá. Eles próprios, até sobre Pedro Nunes, que era o grande matemático do século XVI e que nunca viajou e ficava na corte, os marinheiros diziam, o Pedro Nunes nunca viajou. Mas havia um homem, que era o Dom João de Castro, que era simultaneamente um cérebro e viajante e navegador, e dizia assim, não. E ele respeitava-o muito. Quer dizer, há coisas que o Pedro Nunes sabe melhor do que nós. E quando aparecia problemas, o Dom João de Castro, alguns casos, dizia assim, bom, isso eu resolvo. Isto eu levo para o Pedro Nunes resolver. E há alguns problemas que ele não sabia, ele pensava que nem o Pedro Nunes resolvia, e ele dizia, isso fica para Apolo. portanto, não, ninguém vai. E uma delas era a gravidade, porque eles não sabiam porque é que os barcos, para lá do Equador, e portanto virando, andando supostamente de cabeça para baixo, não desapareciam. Não um autêntico mistério. Não, e isso eles não sabiam, porque a gravidade, só, a lei da gravidade, só mais tarde com Newton, eles não sabiam porque é que era, mas sabiam que se continuava para baixo do Equador e continuava a viajar-se normalmente, como se tudo fosse o mar plano, horizontal, direito, sem problema nenhum. Isso eles não sabiam. Se calhar a minha próxima pergunta obriga-nos a recuar um bocadinho, mas como é que é possível então um século destes, um século com tantos prodígios? Qual é que é o ambiente que vai acabar por permitir isto? Bom, houve uma altura em que os marxistas achavam que a história, as massas, o povo... A história tem sempre líderes e há sempre figuras que, se determinadas figuras não existem, uma delas foi o Infante Henrique não teve uma escola de regras, mas fez uma coisa sobre rodear-se de gente e de livros. Ele mandou procurar aquele livro e ouvia falar neste, naquele livro. Quando aqui em Portugal, naquela altura, ele sabia de alguém, na Itália, os cartógrafos, os italianos é que sabiam fazer mapas, vieram para cá ensinar. E, portanto, de Lisboa tornou-se uma cidade cosmopolita, que quem sabia mandavam buscar. E, portanto, nesse caso, não há uma escola de sagras, mas há um cérebro e uma vontade do indivíduo que quer fazer isso. E depois gerou-se aqui um grupo de gente e um escola de gente envolvida neste processo, e começa, e depois já há a pressão de, quando os turcos tomam conta de Constantinopla, os otomanos, os genoveses e os venezianos perdem o controle das especiarias no Mediterrâneo. E há uma, a Europa começa a sentir necessidade de arranjar uma outra rota. Então, já há um movimento aqui, a gente a viajar, etc, etc. E começa as forças todas da Europa a juntar-se aqui. E Lisboa ficou uma cidade cosmopolita, com gente de fora. Aqui é que era o sítio, aqui é que era o Palo Alto da Califórnia, aqui é que era a inovação, aqui é que havia as possibilidades. E começaram a investir aqui. Portanto, é um conjunto de fatores que acontece, não são só portugueses. Os portugueses geriam isto, etc. Os judeus tinham importância também nesse papel todo, estavam ainda aqui. E há um grupo de gente que está por trás de tudo isto, e há os indivíduos aventureiros que vão, mas não são os aventureiros que têm a iniciativa de fazer. Há os cérebros que estão por trás, há depois os outros que põem em prática, os capitães, os pilotos, os que constroem os barcos. Mas há uma elite de gente que gera todo este processo. E não se fecharam aos estrangeiros, porque havia, quem sabia era contratado, e eles vinham para cá. Claro, entravam num esquema e depois havia o apoio da coroa, mas não era só a coroa que estava envolvida nesse processo, havia também iniciativas privadas. De modo que isso é bem moderno, o sistema, modernamente, as coisas fazem-se assim. Uhum. Naquele tempo não tinha acontecido uma situação dessas, é totalmente inovadora. Isso por si só é um prodígio, não é? É um prodígio. Reta final desta conversa com Onésimo Teutónio Almeida. De facto, o tempo passa num instante, Onésimo. Eu gostava de perguntar ainda, e sem querer aqui ter a obsessão da Portugalidade, citando o teu último livro. O que é que este... O penúltimo. O último é este? Sim. Pois, exato. Eu espero que não seja o último, é o mais recente. Exatamente. O que é que este século dos prodígios consegue dizer-nos a propósito do... daquelas perguntas que eu nem tenho a certeza se deveria fazer, mas enfim, o que é que este século dos prodígios pode dizer-nos a propósito do Portugal de hoje? Olha, muitas coisas, eu acho, mas eu não tirei lações desse nível, fiquei só houve um período em que nós fomos inovadores, nós estivemos na vanguarda, nós empenhámos-nos em processo, em todo esse processo. Hoje nós não temos liderança, mas há hoje uma geração nova que está a surgir, e eu converso com muitos deles estão nos Estados Unidos, vão fazer doutoramentos, e conversamos sobre estas coisas, e eles interessam-se porque eles percebem que esse espírito está hoje no mundo europeu, e para eles intervirem em Portugal, eles têm que impregnar-se desse espírito empreendedor, do trabalho em equipa, do encaixar-se num grupo inovador que está a tentar fazer isto e aquilo ou aquele outro, e hoje isso faz-se muitíssimo mais facilmente, mas a geração nova portuguesa percebe isso, entende isso e diz assim, é assim que as coisas funcionam hoje, e depois sente até um certo orgulho em dizer assim, caramba, há 500 anos, o pessoal lá da minha terra meteu-se numa coisa destas. E depois também tem um certo gosto em dizer aos outros assim, ou sei lá, isso que a gente está a fazer, tu sabes que há 500 anos se fez em Portugal assim, assim, assim. É, estas coisas são importantes. Isso aqui é a parte identitária que ajuda a identidade e que ajuda a quem está lá fora e que está sempre a visitar. Ah, o Portuga, o Ronaldo e não sei mais o que. Ainda bem bom que hoje também o Ronaldo e o Mourinho. Mas antes não havia nada. E depois apareceu o Saramago. Mas ao menos tem isso. E a gente das ciências tem, quando lê isso, diz, ah, pode ser um tema de conversa de mesa, só de mesa ou jantar, né? Mas para as pessoas que se apercebem disso, dá-lhes um tal brio nacional, quer dizer assim, a gente não é uma terra de previnhos, a gente fez umas coisas na altura que vocês estão a fazer, mas naquela altura foi o nosso contributo e fizemos isso, é importante. Agora, dizer que somos os maiores do mundo e não sei mais o quê, não é, isso aqui é o estúpido. Mas também armarmos em patetinhas não é verdade, que a gente teve esse processo, desenvolveu esse processo, e eu acho que é perfeitamente legítimo os seres humanos dizerem, olha, eu digo, há uma história interessante, nacional, que faz parte do meu passado. E não podemos também ter vergonha do nosso próprio sucesso. Não é? Absolutamente. Muito bem. Onésimo, muito obrigado pela tua presença aqui nas Madragoas. Como sempre, foi muito bom. Fica a sugestão do livro. E há uma coisa interessante neste livro, não sei se concordas, é que pode agradar à malta da história, à malta da ciência. Há aqui... Sim, eu faço uma questão, claro, que eu escrevo sempre muito, muito claro. E o livro está cheio de notas de rodapé, mas está no final dos capítulos. As pessoas podem ler. Posso confirmar, é verdade. Sem serem incomodadas pelas notas de rodapé. Quem quiser, tem-las todas. E depois tem páginas e páginas de bibliografia, portanto, não é preciso. A narrativa é muito clara, muito límpida, e depois, quem quiser aprofundar, aprofunda, mas não é necessário. Aliás, com os meus alunos de primeiro ano, digo assim, leiam os livros, não leiam as notas de rodapé. E eu faço também isso. Onésimo de António Almeida, O Século dos Prodígios, A Ciência no Portugal da Expansão, uma edição da Quetzal, fica como sugestão literária de hoje. Onésimo, mais uma vez, muito obrigado, estás sempre convidado a voltar. Segue-se aí alguma coisa nova? Não, isto saiu agora, tem um para o ano que vem, mas pronto, só saiu agora. Assim, de ano a ano, vens aqui ao programa. Despedimos-nos com o Camané, mais uma vez, e este infinito e presente. E minhas saudações também para o Camané e para o Carlos do Carmo. Sou admirador deles e eles sabem disso. E foram eles que fizeram a banda sonora também desta conversa. Terminamos com o Camané, infinito presente. Regressamos amanhã. Um forte abraço. Falta, não a que mais reluz, só a mais alta, só a que nos faz ver o outro lado. O bosque onde o futuro e o passado defrontam o presente que os assalta num combate indeciso a que nem falta o sabor de saber-se ilimitado e assim a luz entre os extremos da mesma renovada madrugada e vibra a cada instante um novo grito com essa luz do brilho. É que nós vemos que passado